saber por que eu estou bebendo desse jeito. Vou lhe dizer agora. Sabe aquele cara que você me viu com ele? Abri mão da minha vida pra viver a vida dele. E ele me traiu. E ele me traiu. E agora estou apaixonada, me sentindo abandonada, vivendo por viver. E agora, sem ele na minha vida, tô num beco sem saída, não sei o que fazer. E essa dor no peito que não passa, é por isso que eu estou enchendo a cara. Tô bebendo pra ver se consigo esquecer aquele cara. Sabe aquele cara que você me viu com ele? Abri mão da minha vida pra viver a vida dele. E ele me traiu. E ele me traiu. E agora estou apaixonada, me sentindo abandonada, vivendo por viver. E agora, não passa, é por isso que eu estou enchendo a cara. Tô bebendo pra ver se consigo esquecer aquele cara.